te contasse o que me encanta é o som da sua voz e quando você canta, mesmo sem saber cantar. Se eu te falasse minha confiança é pele com pele, eu dispenso aliança, nem precisa me dar. O que a gente tem vai muito além do que é comum se ter, se ver e até entender. Até o amor tá com inveja do que a gente sente. Não precisa dizer eu te amo, não precisa de mais nenhum plano, não precisa de flor nem de lua. Se eu te olhar na calçada, na rua, nossos olhos se entendem, nossos olhos não mentem, o que eu sinto cê sente. Não precisa dizer eu te amo, não precisa de mais nenhum plano, não precisa de flor nem de lua. Se eu te olhar na calçada, na rua, nossos olhos se entendem, nossos olhos não medem, o que eu sinto cê sente, o que eu sinto cê sente. Muito além do que é comum se ter, se ver e até entender. Até o amor dá com inveja do que a gente sente. Não precisa dizer eu te amo, não precisa de mais nenhum plano, não precisa de flor nem de lua. Se eu te olhar na calçada ou na rua, nossos olhos se entendem, nossos olhos não medem, o que eu sinto cê sente. Não precisa dizer eu te amo, não precisa de mais nenhum plano, não precisa de flor nem de lua. Se eu te olhar na calçada ou na rua, nossos olhos se entendem, nossos olhos não medem, o que eu sinto cê sente, o que eu sinto cê sente. O que eu sinto, cê sente.